chegado aqui. Ver Deus abençoando, o poder derramando e os crentes chorando em volta de mim. Sinto um fogo aceso queimando os meus pés. Este fogo espalha, transformado em brasas, e as doenças saram em meio aos fiéis. Oh, que maravilha posso contemplar este fogo santo, puro e verdadeiro, no meio dos obreiros em cima do altar. Se estende na igreja a glória de Deus, em línguas repartidas é fogo do alto que aqui desceu. Hoje vai haver Pentecoste aqui neste lugar. Levante as mãos e comece a glorificar. Eu vejo o anjo ministrando na congregação, subindo e descendo com a bênção na mão, com azeite, com fogo, unção e poder. Batismo é novo pra aquele que crê. Se você clamou, o inferno tremeu. Se você der glória, o inimigo correu. E quem estiver ligado no céu entendeu que aqui tem crente cheio do poder de Deus. E vai encher você. É só glorificar, pois Deus está aqui e vai te atender. É só glorificar e um grande milagre vai acontecer. É só glorificar. É só glorificar. Você vai sentir Deus aqui neste lugar. É só glorificar. Se encher da unção que aqui descendo está. É só glorificar. É só glorificar, é só glorificar. Oh, continue glorificando, não pode parar. Está havendo Pentecoste aqui neste lugar. Eu vejo um anjo ministrando na congregação, subindo e descendo com a bênção na mão. Onde Jesus passa, o problema sai. É glória que sobe, é fogo que cai. É graça, é mistério de Deus Jeová. É um som dobrado que vem. Aí quem estiver ligado já pode notar que tem crente de fogo aqui neste lugar. O crente cheio glorifica e recebe da mil glórias e repete.